de descrever o que me calou. Me roubou palavras e chão e ar, me roubou de mim. E a dor some no vazio que o seu beijo preencheu. Na flor somem os espinhos, é assim o mundo que você me deu. Não há sensação melhor, não há sinto estar perdida e salva. Tentativas vãs sentido maior que as palavras prenderam quando eu disse amo você. E a dor apesar de ser tão claro, eu não consigo entender. E apesar de ser tão imenso, cabe em mim.